Número 1. Obrigado. Podemos fazer o inercial? Aliás, o GPS? Deixa autorizado RNAV, desça para 2.500 pés na proa do Serra Vito 362. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, na 3567. 567, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Gole. 360, Gole, possibilidade de voo fita da presente? Guarde coordenação. Nono 399, chame Centro Recife, 133-25, alterno 128-8. 3325-288, obrigado. 25, autonomia 3 horas e 20, alternando com... Correio no 8.6. 8.6, graças. Autorizado táxi via Índia Alfa na Golf Maratoi, 1.8.6. Positivo, autonomia 3 horas e 20, vai Índia Alfa no ponto de espera na Golf Maratoi, 1.8.6, muito obrigado, uma boa tarde. Aumento. Siga Papa Romeo Whisky e Golf Oscar. Prossiga Whisky e Golf Oscar. Procedência, tipo de equipamento. Estimativo, comandante. Mantenha sob regra de voos visuais, permaneça na escuta do controle, reporte 40 milhas, o altímetro em Salvador é 1012, permanece visual aqui. Condições visuais até o 055, então o... Whisky, Golf e Oscar, não temos tráfego aí no setor. O 3567 autorizado, direto ao fito. Direto ao fito, na 3567, obrigado. Salvador Departure, Gunaide, Strip 5415, passing 1500, Angola Eval. Strip 5415, radio contact departure, climb flight level 140, Gole departure. Climate 140 on Gole departure, requesting Ilhéus. 7 Alfa na Golf, chamar a torre 118.6, QNH 1012. Série 12, chama a torre 18.6, parte do Zilete Alfa para o bom 856. 01. Guardião 01, Zeta Nordeste, para retorno Salvador, na terra do Vita 10. Já visual. Guardião 01, torre 118.6. 118, vem agora. Kigo Fiosca, acione o código 0233. Trip 5415, clear the flight direct coral position. Heading direct coral, trip 5415, thanks. 3-5-4-1-5, climb flight level 080. Restricted to 080, heading cutout 3-5-4-1-5. Que Golf Oscar controle? Que Golf Oscar sendo código 0233. Mensagem, chame Centro Recife, 1-33, decimal 25. 1-33-25, bom dia. Sempre está na escuta do controle ainda? O 75 está na escuta do controle? 3175 na escuta. Ok, vai chamar o centro agora, urgente aí na frequência de 13325, alternando 1288, bom voo. 13325, 288, está 3175. P567 está na escuta do controle? Prossiga. Tá livre da restrição de manter pro até 2000, certo? Ok, então a gente vai cumprir a decolagem na íntegra da carta. Reaching flight level 080, restricted trip 5415. Climb flight level 100, trip 5415. 100, restricted 5415. Noite Titã 8002 com a Serra. 8002, boa noite. Nível 360 pro Galeão, abaixo copo. Roda. Patrulha Salvador, boa noite, objeto 6708, para a Serra. Objeto 6708, identifique, autorizado chegada cara e desça para nível 110. Nare 110, identifique. Controle Salvador, voo 925, decolou o perfil da Golem. Esqui Golf Oscar atualizado por onde Paripe, mantendo-se em condições visuais, desça para 1500 pés, altímetro no 012. Paripe no 012, voo 925, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Golem. 340, saída Golem, voo 925. Brasil, comunicação com o Sário. Sário 2281, Uno, confirme pessoas a bordo da autonomia transmitiva. Uno, a bordo. Confirma a alternativa, a autonomia, por favor. Seja autorizado táxi hotel na Hotel Chame Torre 118 desse momento. Reaching 1000 trip 5415. Sorry, 100. Cinco quatro cinco, climb flight level 140. 140, 5415. 8002 para cópia. Siga. 8002 autorizado Galeão, nível 360. Upper Sulu 14. Decolada 28 com curva esquerda, saída Gole, transição é Val, após direto Blast. Controle 119.35, transponder 5572. 6720, passando 1510 no perfil da Gole. Objeto 6720, contato radar da decolagem, suba para nível 340, saída Gole. Ok, 340 na Gole, 6720. 8002, correto, reporte para puxa e acionar. Dois completos final da RNAV, chame torre na noite do décimo meia. Seu Lauro. O número do dois copiou. Vano 925, autorizado voar direto a Pino. Direto a Pino, do Vano 925. Controle, o gol 856, decolando, se escuta. Boa noite, 56, contato radar da decolagem. Suba para nível 390, saída Aron, transição Melim. Aron, Melim 390, 856. Paulo Salvador, o gol no 764, boa noite. Gol no 764, boa noite. Nível 360 para Brasília, formação Tango, código cópia. Guardando cópia. 1000, Webjet 6708. Webjet 6708, desça via chegada para 2000 pés, altímetro no 012. Via chegada para 2000 com 1012, obrigado. No 925, chame Centro Recife, 133, decimal 25, alterno no 28, decimal 8. 23, 25, 28, 8, vou no 925, ligado, boa noite, amigo. Vou no 764, copo. 4, vou no 764. Gol no 764, autorizado Brasília, nível 360, pelo Upper Zulu 17. Decolada 28 com curva esquerda, saída Gole, transição ao Fito, controle 119-35, transponder 5571. Gol no 764, copiou 360, autorizou 17, decolagem da 18, saída gole, transição ao fito, controle 1935 e transponder 5571. Gol no 764, correto, repórter para push e acionar. Botará. Gol no 601. Confirmando, gol 1601. Para o Galeão, nível 360, aguarde cópia. Quanto cópia, Dael, certo? Negativo, gole, é Val, após Blast direto. Gole é completo. Gol no 764, estou fumando pista 28. Copiado, 28. Nível 110, aguarde copo força aérea 2203. 602, boa noite, livrança, escuta. Tá curvando 5 a 10 graus à direita para evitar uma formação próxima à CARI. Teste de 2000, objeto 6708. 5000 para 2000. O Fiosca autorizado vai direto para a rotatória, reporte visual com aeródromo. Rotatória, reporte visual com aeródromo. Leão, nível 360, pela UPA Zulu 14. Recolada 18, com curva esquerda, saída gole, transição após direto flash. Controle 119-35, transponda 5001. Autorizado 360-4. Controle 119, responde 001 do gol no 601. Correto, reporte para push, acionamento, gol no 601. Reporte para push, acionamento. 22, estamos decolando, sai da conta. Fortaleza nível 110 pela upper, correção pela WISC 1, decolada 28 com curva direita, saída lotar, controle 119-35, transponda 5560. Era 223, correto, reporte para acionamento. Gol 1764, autorizado, puxa acionamento, reporte para o táxi. Chamada para o táxi. Autorizado acionamento, reporte para o táxi, Força Aérea 2283. Golf, eu acho que eu chamei torre 118.6. Vai falando, parece que é sem coral. Felipe 5415, contact. Ideal 120.1. 120.1, good day. Salvador, boa noite. Na 3560. Passa 200 para 150. 3560, chegada Karen, texto de 150. 150, 3560. A final da 28, objeto 6708. 6708, complete. Final, chame torre 1186. 186, até já. Com 1273, formação Tango. 1273, chegada em pitch, desce para nível 040. 040, pitch, gol 1273. 856. Desaguarde para puxa. Pode com 60, desce nível 050. 3560 por 50. Firmo. Obrigado, contador. 3560. O gol 856 está cruzando 200. Chame Recife, frequência 12685, alterno 2545, bom voo. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Utan 3897, autorização de tráfego a Guarulhos, solicitou nível 360. Sim, 360 Guarulhos, aguarde cópia TAM 3897. 897. Agora 764 TAC, a bordo 157, autonomia de 4 horas, alternativa Campinas. O 1764, autorizado táxi via Pátio, Juliette, Alfa, na Golf, chamará a torre 118.6, que negar 1012. 12, registrado, Pátio, Juliette, Alfa, na Golf, chama 18.6, gol 1764. Três, confirme pessoas a bordo, autonomia e alternativa. Era 2283, autorizado táxi até a hotel. Reporte para cruzamento da 1728. Correção 1028. Controle Salvador, boa noite, Altair 3894, ciente da informação Tango. Boa noite, Altair 3894, chegada CARI, desce ao 060. 060 na CARI, 3894. Gate 04. Índia 04. Usado cruzamento, pista 28 e táxi Alfa até a Golf, na Golf chamara Delta Alfa, na Golf chamara Torre, 18 décimo meia, fosse era 2283. Gol 1273, desvio à direita para essa formação. Eu levo desvio. Levo desvio, gol 1273. O táxi de Albedi 120, autonomia 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Tá. 8002, autorizado táxi, pátio, Juliette e Alfa. Na Golf chamada Torre 18, décima meia. NH1012. Sim, Pátio Juliette Alfa, considera 861012, tá? 800. Solo, boa tarde, gol 1601 no gate, sétimo especionamento. Gol 1601, irá aguardar a aeronave da TAM. Está passando através da 10, passa sua cauda após autorizado pushback acionamento. 3. Vai acertar o aeronave da 2-Vex. Aeronave, gente, vou para o observe da 363, desça 2500 pés. Gol 273. 2500 pés, na presente, se apita 363. Então, 3897, para copo. Siga 3897, na escuta para copo. 3897, autorizado Guarulhos, nível 360, para upper, whisky 50. Cola da 18 com curva esquerda, saída gole, transição gole, eval após diversão. Gole, eval após PDEV. Controle 119.35, transponder 5004. Autorizou 360 para o whisky 50. Decola da 28 com a primeira curva esquerda, na gole.